Capítulo 27. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas: Assim diz o Senhor Jeová, ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convezes de faias de senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. A companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os teus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti, eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas sobre as tuas torres. Penduravam os teus escudos nos teus muros em redor, eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda. Com prata, ferro, estanho e chumbo negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores, com escravos e objetos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Tugarma traziam às tuas feiras cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas ilhas eram o mercado da tua mão, dentes de marfim e madeira preta tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, esmeralda e púrpura, e obra bordada, e seda, e corais, e cristais, traziam às tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, com o trigo de Minite, e com feitos e mel e azeite, e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras. Ferro polido, casca e cana aromática entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. Arábia e todos os príncipes de Kedar eram eles os mercadores da tua mão, com cordeiros e carneiros e bodes, nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram eles os teus mercadores, em todos os mais refinados aromas e em toda pedra preciosa e em ouro negociavam nas tuas feiras. Arã, e Cane e Adan, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmad negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadoria, em fardos de jacinto e de bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, por causa do teu negócio, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas fazendas, as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes, e todos que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e na terra pararão, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre a cabeça, e na cinza se revolverão. E se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de panos de saco, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. E levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo, quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste-se a muitos povos. Com a multidão da tua fazenda e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que fostes quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por tua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira e foram perturbados no seu rosto. Os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti. Tu te tornaste em grande espanto e nunca mais serás para sempre.